Despacito, parceiro, pelo meu jeito de ser, eu já pude compreender de quem cê vai sem apuro. Enxerga claro no escuro, com coração destapado, pois lembra bem do passado e bombeia longe o futuro. Despacito e alma aberta, olho no olho te digo, jamais pressenti um perigo, alguém que vai disparando ao revés do que chulhando, ao tranquito vai na estrada, encontra o val da cruzada e segue manso tranqueando. Um dia depois do outro, despacito passa a vida, assim se fecha a ferida, assim se cura um amor, por maior que seja a dor. Lhes garanto, não é xanga, pois junto às pedras da sanga, um dia eu vi uma flor. Despacito por pecado, volta e meia tomo um trago, não posso cruzar de largo, tenho assim na chegadeira, igual a vaca tambeira que se perde no potreiro, mas vem berrar pro terneiro de manhã junto à porteira. Despacito vou embora, despacito hei de voltar, não quero ver lagrimear meu anjo na despedida, um saludo e adeus guarida, neste tranquito me vou, e alguém que me desprezou há de me amar noutra vida, e alguém que me desprezou há de me amar noutra vida.